da cola de inserção ou a linha na cabeceira? A linha na cabeceira, o pioneiro 9. Ok, tá livre o ingresso, a porta aliada e pronto, pioneiro 9. Tá livre o ingresso, reportagem diária. Tá livre ingresso e passa pela pista até o alinhamento, decolagem? Afirmativo, reporta aliado e pronto, cabeceira 1-0, pioneiro 1. Sim, reporta. O azul 4208, aguardo 370, Recife, já aprovado. Delta autorizado, alinhada e decolar, pista no 7, vento variável 03 de nós. 0, torre 118, decimal 6, ajuste 10 no 4, bom voo. Pronto, pioneiro 1. Autorizado decolar, pista no 0, vento variável 03 nós, pioneiro 1. Autorizado decolar, pioneiro 1. Autorizado Recife, nível 370, Cutter Whisky 58 aerovia. Decolagem da 1-0, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. O controle em 119.35, aciona 5520, azul 4208. Mike Delta, decolagem 44, controle 119.35. Delta, cancelar o perfil. Planejamento correto, portão 3, chama pronto, azul 4208. Pioneiro 1-1, decolou 3, corrigindo aos 4-5, controle 1-1-9, decimal 3-5. Confirmando, o nome da localidade é Agostina. Ciente, Serra November Alpha Hotel, confirmando no GRA, é só um minutinho pra cópia, o Eco de November. Tiago 9832, vento 350, grau 039, autorizado a decolar, pistão 0. Livre decolagem, 90, tá, 9832. Nível 090, flamiante. Decolagem da pista 17. Após a decolagem, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Lotar. Frequência do controle em 119.35. Aciona 5503. O eco em novembro. Meia dúzia a bordo para acionamento de táxi, chama agora a torre 118.6, o ajuste no 04, tem um bom voo, eco ainda 90. Papá, papá, Mike Bravo, papá, bom dia, voo local Salvador, Salvador, confirme o setor do sobrevoo. Bom dia, direcionado táxi. A pista aqui, quais são? Sou qual pátio? Atenção, a decolagem direto do pátio com o Pronorte, não é isso? Sim, só um minuto. Carro 9832, decolagem 48, controle 119.35. 1935, bom dia, 9832. Autorizado o táxi, reporta antes para a Oscar, eco de novembro. Autorizado o voo local, Salvador, Salvador, para a inspeção de linha, afastado até 30 milhas do campo, para o norte. Setor norte. Decolagem do pátio 3 em coordenação com a torre, direto com proa norte. A frequência do controle em 119.35. Nacional transponda 0157. Após a decolagem, mantém 510 o Mike Bravo Papá. Comando 0157, qual é o POB? 102 a bordo, acionamento, táxi, decolagem com a torre agora em 118.6, o ajuste 10015 agora. Tem um bom voo, Mike Bravo Papá. Torre Salvador, o Papá Papá, Mike Bravo Papá. Mike Bravo Papá, livre acionado, por táxi. Manda a cola direto para o pátio, Mike Bravo Papá. E o ciclófilo é 3, vento variável 039, autorizado a cola, pistão 0. Autorizado pushback, acionamento, chama pronto para o táxi. nossa 3252, controle 119, decimal 35. Chamar controle 119-35, Rio 5973. Salvador, bom dia, 3663, tá passando o sim pra baixar travado. 3663, bom dia, vento variável 039, autorizado pouso, pista no zero. Pouso no zero, 20 de novembro, autorizado ingresso, a quarta linha de pronto, professor do SESC. Salvador, chalé 6200, estamos a uma milha, a 2000 metros externo. Chalé 6200, número 2, pouso com revista. Quem manda o total 9911 no chamou Fortaleza? Fortaleza, nível 310, via rota conforme o plano de voo. Decolagem da pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, Cogibo e após Froti, prossegue conforme a rota. A frequência do controle em 119.35, aciona 5535, o total 9911. Da cola do pátio, prossegue a pista. Decola do pátio 3, aqui, está com o da pista. Inicialmente vai manter posição, guardando que estimando decolagem minuto e meio. Então 3663, solo 55, direita solo 12.9. Direita, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 1015, tem um bom voo, azul 4208. Direita, Índia. Depois, o chanel 6200. Muito bom dia, mantendo escutando a guarda-copa, por gentileza. Qual é a saída para Guarulhos, senhora? Confirma a rota que você possui. Está com a... o Pesolo 2-1 no confim, trive e ponto. Pela Pesolo 2-1 é Arbor Elétrico. Vou assim que eu receber a sua CHG, eu pago a sua autorização. Obrigado. 208, bom dia. A linha mantém após a viaca na curva. O Mike Bravo Papá totalmente pronto? Totalmente pronto, tá. Ok, vento 020 grau 02, não é autorizado a colar com o norte sem evitando sobrevoo de aeronave no solo, ok? Ok, paciente da Bianca, iniciando a colar sem sobrevoo. Nome é 200, solo 57, direita solo, 121, décimo 9. Solo 21, abre a 2-0-0. Solo 2 Tower, good morning, 35316, passing Altomar Canal, full ILS, visual conditions. Roger, continue approach, and report clear, Renee. Salvador, bom dia, o Xanem 6225. 225, número 2, continua a aproximação, com a rede está livre. Azul 4208, helicóptero cruzou o campo, comprou a norte. Setor norte, não é presente. Prosseguindo 500 pés. 20, 10 graus, 039, autorizado a decolar, pista no zero. 20, 30, decolar, pista no zero, azul 4208, Mike, bravo, papá, decolou 58, controle 119, decimal 35. 1935, papá. 4208, Clue 59, controle 119, 35. 1935, azul 4308, boa. Ruim de novembro, autorizado a colar, pista no 7, vento variável, 029. Sustento, passado na base 6225. Copiou, Xanem 225. 225, continua a aproximação com a área pista livre. O 353 no 6, solo 01, direito solo 21, décimo 9. Direito solo 219, 353 no 6. Xanem 225, vento variável 039, autorizado pouso, pista no zero. Estamos no pouso 0625. Chamando o presidente, por favor. O passa 2000 pés, chama controle 119, 35. Tenente, matou pro até 2000 pés, chamará o controle 3935, vai pedir a 9B. Saia 6225, no sala 03, de direita, chama o sala 121, decimal 9. 121, decimal 9, né? 6225. Solo, 6225, prossegue de alfa, chama o seu Juliette. Alfa, chama o seu Juliette. Solo, chama o 353, andei a sua Juliette. O 3 também ingressa via Gillette para remontar, né? Via Gillette para remontar. Prossegue via PCD passagem ao tráfego da Trip, após prossegue parte do IV Alfa, agora no ponto de espera, 1186, 1015 nautímetros, em bom voo, 9991 para total. Eu estou recebendo a informação da Infraera, remota 1-2, mas pode seguir o sinalizador. Ingressa via Juliette pro 01. Rogério, uma na minha vez. Entra na torre. Total 991, motorizador ali, manter cabeceira 1-0. Total 9911, decola da 1-0, vento variável. Israel Leda Eu. Tá 99111 decolado, 09 sem controle, 119 decimal 35. 119, tá aí.